17 de setembro de 2020, em Popayán, no território ocupado pelo Estado colombiano, indígenas do povo Misa derrubaram a estátua de Sebastián de Belalcázar, símbolo da colonização e escravidão que assombra aquelas terras desde o século XVI. Recentemente, a imagem de Cristóvão Colombo foi derrubada em Barranquilla. O êxtase da população na euforia da derrubada viralizou na internet. Já nos primeiros dias dos levantes em reação ao assassinato racista de George Floyd pela polícia, nos Estados Unidos, dezenas de estátuas de líderes confederados foram depredadas ou derrubadas por manifestantes. Do outro lado do Oceano Atlântico, em Bristol, no Reino Unido, uma estátua do mercador de escravos, Edward Colston, foi derrubada, arrastada pelas ruas da cidade e jogada em um rio. Recentemente, nas terras roubadas do Canadá, centenas de ossadas de crianças e jovens indígenas foram descobertas enterradas nos pátios das chamadas escolas residenciais. Essas escolas, criadas pelo Estado canadense e administradas por igrejas cristãs, tinham como objetivo isolar as crianças indígenas da influência cultural de suas famílias. A descoberta dos corpos foi o estopim para indignação e contra-ataques. 8 igrejas já foram queimadas na região da chamada Colúmbia Britânica, além de diversas depredações no resto do país. As imagens são diretas, onde arde um símbolo da instituição que há 5 séculos queima, de forma silenciosa e institucional, as línguas, culturas e espiritualidades originárias. No dia 1º de julho, feriado nacional da independência, a imagem da Rainha Vitória foi derrubada na cidade de Winnipeg, província de Manitoba. Há denúncias similares contra escolas salesianas e internatos de freiras em territórios hoje ocupados pelo Estado chileno, onde se sequestrava, torturava e assassinava crianças dos povos originários como Iaganes, Cauéscar e Xelkna. Ao longo da cordilheira, florestas e desertos de todo o continente, somam-se inúmeros relatos de instituições coloniais católicas que cometiam atrocidades como essas. E o que realmente está em jogo quando a opressão é combatida através da destruição de um patrimônio simbólico? E o que, de fato, mantém de pé esses símbolos racistas, escravagistas, coloniais e genocidas em diversas cidades do continente? Quem realmente se beneficia dessa história colonial ocupando o espaço público até hoje? Pagamos um alto preço por manter intactas as imagens de colonizadores, torturadores e símbolos de opressão. Enquanto memoriais foram erguidos nos países vizinhos após processos de anistia, no Brasil ainda vemos o Estado defender a tortura e o aculturamento forçado, junto ao sequestro de crianças indígenas em pleno século XXI. Com a intensificação do Estado militar e religioso, o discurso de missionários salvando crianças de práticas culturais indígenas reforça o preconceito e a violência contra culturas originárias. Esse jogo de distorções culturais escancara que a diversidade só é aceita na atual Inquisição brasileira quando conectada às lógicas produtivistas, liberais e capitalistas. Colombo, Cabral, Vasco da Gama, Anchieta ou Américo. Todos traidores a serviço do patriarcado colonial. Bento Gonçalves, Duque de Caxias, Marquês do Pombal. Generais covardes e escravagistas. Dom Pedro, Princesa Isabel, Bandeirantes. Impostores de uma falsa independência. Enquanto esses símbolos estiverem de pé, e não reconhecermos a crueldade e o racismo por trás deles, não nos livraremos de seu legado de injustiça. Se monumentos ainda homenageiam escravocratas, assassinos e violadores, é porque o sistema que eles construíram ainda está de pé. No Chile, as constantes intervenções e ataques à estátua de Manuel Baquedano levaram o governo a removê-la. Em La Paz, na Bolívia, a antiga imagem da rainha espanhola Isabel, a Católica, recebeu a intervenção das Mujeres Creando, renomeando o espaço para Plaza de la Chola Globalizada, como reivindicação de identidade das muitas mulheres que ergueram as comunidades da região. Em São Paulo, imagens dos covardes bandeirantes e de Padre Anchieta são constantemente atacadas. Não houve descobrimento, foi invasão e genocídio. A história colonial é a origem das maiores desigualdades e injustiças nesses territórios. Quanto mais alta a igreja, mais profunda é a ferida e as manchas de sangue deixadas por ela. A suposta dívida externa é reversa. São os chamados países ricos, que devem aos povos e territórios colonizados. Suas riquezas são o resultado do saque dessas terras, do genocídio de povos originários e escravizados. Queremos a reparação imediata das culturas e seus territórios. Os colonizadores estão em dívida. Devem cada vida, cada grama de ouro roubado, cada conhecimento botânico apropriado, cada rio poluído, cada língua silenciada. Hoje são estátuas e igrejas. Amanhã serão os ideais, valores, instituições e estruturas que estes símbolos representam que estarão em chamas, e suas cinzas vão nutrir as sementes de mundos mais justos e livres. Brasil não foi descoberto, foi inventado. Essa nação, cuja língua e religião oficiais são o português e o cristianismo, esse país de um só povo, o brasileiro, só existe num antagonismo direto às religiões indígenas e de matriz africana, às centenas de línguas indígenas, às centenas de povos originários. A defesa de unidade nacional é um rolo compressor contra tudo que seja, não seja, monocultura da terra, da fé, da língua, dos afetos. Assim, não é que a bandeira do Brasil apenas recentemente tenha sido apropriada pela direita. Desde a invasão, ela tem sido o baluarte dos colonizadores. A bandeira da Ordem de Cristo, ou Ordem da Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi a primeira bandeira colonial em nosso território, 1332 a 1650. Essa organização religiosa e militar foi patrocinadora das grandes navegações invasores e estampava as caravelas de Cabral. Das 13 bandeiras que o Brasil teve até agora, 11 tinham a cruz. Não há como falar de colonização sem falar de cristianismo. Tornar-se civilizado era ser convertido ao cristianismo, e como a monocultura não admite concomitância, nunca foi sobre acrescentar sua fé às nossas, mas sobre anular todas em nome de uma só. Até a Constituição de 88, ou éramos indígenas ou éramos brasileiros. As duas identidades se anulavam mutuamente. Não à toa, conforme o cristianismo se alastra pelo planeta, mais línguas indígenas desaparecem. Quanto maior a conversão, maior o epistemicídio e o etnocídio. Tudo isso sempre em nome do bem, do amor, do perdão, ao que inventaram como pecado, da salvação, do que inventaram como condenação, etc. A atual bandeira do Brasil manteve as cores verde e amarelo da bandeira anterior, imperial do Brasil, em homenagem às casas de Bragança de Dom Pedro I e à casa de Habsburgo. Não sou brasileira, não tenho orgulho algum dessa bandeira e nem defendo o Estado colonial que a sustenta desde 1500. O problema não é apenas de gestão, mas de estrutura. Brasil, ame ou deixo, diziam na ditadura e ainda hoje. Que a gente seja traidor dessa pátria, desobedecendo seus limites e fronteiras inventadas. Todo amor que se positiva de necessária negativação de outros é violento. O fim desse mundo é o começo do nosso. E vejo você, nada por ninguém, nem por você. fanatismo. Cala você e vá correr isso de autocrítica. Autocrítica. Autocrítica. Olho pra vida e vejo você. Nada por ninguém, nem por você. Separatismo, cala você. Viva a coerência de autocrítica. Autocrítica. Autocrítica. Olho pra vida e vejo você. Não faz nada por ninguém, nem por você. Separatismo, cala você. Viva a coerência de autocrítica. Autocrítica. Olho pra vida e vejo você. Nada por ninguém, nem por você. Separatismo, cala você. Viva a coerência de autocrítica. Autocrítica. Autocrítica. E tem vindo nela com turbulência, violência, bombardear, tortura e chumbo. O Estado é regulamentador da vida social. E tem vindo nela com turbulência, violência, ignorância, bombardear, tortura e chumbo. A civilização é muito recente em relação à história humana como um todo. Tudo começou quando alguns agrupamentos começaram a confiar menos na Terra como provedor de vida e começaram a criar uma distinção entre eles mesmos e a Terra. Esta separação é o fundamento da civilização. A civilização não é simplesmente material. Ela é uma orientação, uma mentalidade, um paradigma. Ela é a crença de que podemos e devemos obter controle sobre a natureza para viver melhor. O principal mecanismo de controle da civilização é a domesticação. A domesticação é o amansamento, a reprodução seletiva e a modificação da vida para um benefício exclusivamente econômico. O processo de domesticação afastou os humanos do modo de vida originário, em direção a uma existência civilizada, criando a propriedade da terra e o acúmulo de poder. A domesticação é um relacionamento totalitário com as plantas e os animais, e finalmente com outros humanos. Domesticação é a base para a dominação. Ela é uma força colonizadora, criadora de doenças físicas e mentais, degradante e alienante. Um passo fundamental no processo civilizatório é o movimento em direção à sociedade agrária. A dependência de agricultura cria uma paisagem domesticada e um modo de vida baseado em produção e consumo. O agricultor é o primeiro a tentar controlar os ciclos da natureza para benefício próprio. A agricultura está relacionada ao patriarcado. A noção de propriedade da terra e a produção de excedentes cria uma dinâmica de poder nunca antes experimentada, que conduz à hierarquia institucionalizada e à guerra organizada. Este modo de vida se espalhou pelo mundo por meio de conquista e assimilação ideológica. Os resistentes são chamados de selvagens, bárbaros, vândalos. Muros são levantados para mantê-los isolados. Civilizados acreditam que as coisas sempre foram assim, mas de alguma forma sabemos que isso não está certo. A luta contra a civilização sempre existiu. Onde houver civilização, haverá resistência. A civilização declara guerra às mulheres, aos pobres, aos povos indígenas e aos animais selvagens. Aos olhos da civilização, essas coisas precisam ser controladas, pois são recursos a serem usados com uma finalidade econômica. A civilização é a imposição da razão colonizadora sobre a vida natural. O processo civilizatório se tornou mais refinado e eficiente com o passar do tempo. O capitalismo se tornou o seu modo de operação preferencial. O planeta inteiro foi mapeado e as terras foram cercadas. A dominação do Estado e da Igreja substituiu parte da violência civilizatória por uma benevolência de fachada e conceitos como cidadania e democracia. Tudo isso dependeu da expansão do sistema tecnológico. A tecnologia, tal como a civilização, pode ser vista mais como um processo ou um sistema complexo do que como algo material. Ela depende da divisão de trabalho e da exploração de recursos. Um dos resultados do desenvolvimento tecnológico é o aumento da dependência tecnológica e da mediação da experiência, ou seja, da alienação. A tecnologia não é neutra. Os valores e objetivos daqueles que produzem e controlam a tecnologia estão sempre embutidos nela. Diferente das ferramentas simples, a tecnologia é um processo mais amplo que é propelido por seu próprio ímpeto, tornando-se incontrolável. O avanço cria necessidades próprias e se torna um fim em si mesmo. O sistema tecnológico não pode existir sem genocídio, ecocídio e controle centralizado. A padronização imposta pela tecnificação da vida objetifica e mercantiliza a vida, transformando-a, por fim, numa morte-vida. Faz parte dos mecanismos de controle domesticar, permitir que escapamos temporariamente dessa realidade, pois afinal ela em si é insuportável. A civilização produz momentos controlados de contato com a natureza, de rebelião e de aparente liberdade. Não é uma questão de boicotar a civilização. Nós não podemos reformar a civilização, torná-la mais ecológica ou mais justa. Ela está podre até a raiz. O aperfeiçoamento moral, intelectual ou tecnológico não irá nos salvar. Temos que tornar a civilização dispensável ou nossa própria humanidade se tornará descartável para o avanço civilizatório. Thank you. ouvir punks, mais um Publicações Marginais aí. Dessa vez eu demorei um pouquinho para chegar, né? Rolou três intervenções aí, né? E mais uns sons, né? E aí rolou aí no primeiro, primeira parte aí, rolou um texto, uma fala, né? De um vídeo, né? Que eu tirei do vídeo. Queimar igrejas e derrubar estátuas, né? Sobre alguns acontecimentos que rolou aí por volta de 2020, 2021, né? De várias coisas aí da acho que 2019 ou 2020, né? A morte de George Floyd, aí de várias estátuas lá na Colômbia também, né? Que rolou. E aí eu coloquei aí porque eu achei que tinha a ver com os outros textinhos que eu escolhi aí, né? Que veio depois, né? E sobre a questão da colonização, né? E que tem a ver com a questão da civilização, né, em si, né? E aí depois veio o Ogeni Pops, né? Que é um textinho aí sobre também questão da colonização, né? Cristianismo, né? Religião, bandeira do Brasil e tal, né? Que também tem a ver lá com os símbolos, né? Que é falado no outro, né? Com as estátuas e tal, né? Que é falado no vídeo anterior, né? Ah, tá, só completar o vídeo, né? Que é queimar igrejas e derrubar estátuas é da antimídia.org. Quem quiser ver o vídeo, né? Tem as imagens, né? Lá das estátuas sendo derrubadas e tal, tá? É só dar uma procurada ou ver aí na divulgação do programa aí que tá o link. E o texto da Geni, né? Como eu falei aí, tá no Instagram, tem o Instagram dela aí na divulgação. E ela é uma indígena, né, de perspectiva anticolonial aí, é não mono, né? E aí ela fala sempre falando sobre esses temas aí, né? E aí eu já até falei sobre ela aí em algum outro programa. E depois eu coloquei aí um texto de volta ao básico, é um texto do Contracive, né? Um blog anti-civilização, né? E de crítica à civilização, né? E aí eu achei que complementa tudo na sequência, né? Que colonização, né? Tudo isso aí são fruto do colonialismo, o capitalismo, as religiões. Aí são tudo fruto dessas religiões aí, como a gente conhece, né? Não as crenças em si, né? Mas as religiões, que tem a ver com a civilização, né? E aí são tudo fruto da civilização, né? E a civilização é o, digamos assim, o mal maior, né? E o resto é só as doenças da civilização, né? E aí é a crítica aí, quem se interessar pelo tema, só dá uma entrada lá, né? Também no blog, que aí o texto é maior. Isso aí é só um trechinho que eu lancei aí, né? E é uma crítica, né? A civilização, né? Como lá mesmo fala, né? Não é um, digamos assim, uma negação total da civilização, né? Também porque a gente vive nela e não tem como escapar dela. Mas essa civilização é uma imposição, né? Ela não é natural, como diz aí, como disse no texto, né? Que muita gente tem ela como natural. E a civilização é uma coisa recente na história da humanidade, né? De, sei lá, 100 mil anos aí da existência do Homo do Sapiens aí, né? 100 mil, não sei, algumas teorias falam de 240 mil anos, outras menos, outras mais, né? A civilização é aí 10 mil anos e tal, né? Talvez menos, né? Para os cristãos aí só tem, a humanidade só tem 6 mil anos, né? E tal, né? Outros aí criacionistas aí também, né? Mas aí a civilização é uma coisa recente, né? Os próprios povos indígenas que vivem aqui ainda, né? Eles só têm 500 anos que eles foram civilizados, né? Então eles, e é estimado que eles já estão aqui há pelo menos 10 mil anos aí vivendo de forma não civilizada, né? Então isso é são coisas que, né, para dizer que a civilização sempre esteve aí, né? Isso é ideia. E a civilização não é natural, ela não se propagou naturalmente, ela foi imposta para todos os povos, né? Que conforme ela foi se espalhando, né, de onde ela surgiu, ou se ela surgiu em vários lugares, né, de forma diferente, né, e aí cada forma de civilização foi se espalhando e se apropriando do conhecimento das outras, né, dos outros lugares e conhecimentos de outros povos não civilizados também, né, porque é isso que a civilização faz, né, se apropria de tudo e impõe, e vai impondo e vai se construindo assim, né. E aí, é um assunto bem complexo, né? E esse blog aí tem muitos textos sobre isso aí, cara. E aí são várias perspectivas, desde dos anarquistas e de outros, né? E aí eu já comentei também sobre isso aí em outros programas, né? E aí eu coloquei também esses material aí, porque os material que eu escolhi pra ler também nesse programa, né, não são exatamente zines, né, são informativos, né, mas no final das contas dá no mesmo, né, mas, assim, tem caráteres diferenciados, assim, né, mas é a mesma ideia, né, papel com escritos e informações, imagens e tal, né, e aí é mais uma nomenclatura, né, de para definir diferenciações e tal, né, e vá. Mas são curtos, né? São bem curtos esse aí que eu escolhi. Porque na verdade eu escolhi dois informativos que foi a Cris que fez lá de Manaus, né? Lá da época lá por a volta de 2009 e 2010. E aí eu ia ler outros materiais da mesma época que eles me mandaram lá, né? E eu achei que ia ficar muito grande e eu deixei os outros zines para outros programas. E aí tem mais uns outros aqui que aí talvez eu ou leia mais um ou dois no próximo programa, ou só mais um, vai depender do meu entusiasmo e do que mais eu quiser colocar junto aí também, né? E dos sons e tal, e aí eu vejo pro próximo programa. Aí nesse ficou mais esses informativos aí, né? Que é um, acho que é de 2009, outro de 2010, não tenho certeza, ou são os dois de 2010. E aí o primeiro é falando sobre umas reflexões, né, sobre punk, né, da Cris, né, e tal, aí tem algumas imagens, né, e tal, e o segundo é um rolê, né, é um informativo antifascista, né, de cara até mais antifascista, né, falando sobre uma treta com os skin, né, que eles tombaram por lá e tal, e não tem muito mais o que falar sobre esses zins, não, e sobre isso aí, porque também muita coisa do que foi dessa época aí, que eu acho que eu já falei em um outro programa de quando eu recebi esses materiais, senão eu posso vir falar no próximo programa, que no próximo programa acho que eu devo ler um outro zine maior dos que eu recebi deles lá na época, lá que eu recebi bastante material na época durante alguns anos, né, de Cris e Thiago, né. E aí eu ainda não conheci Cris pessoalmente, né, até hoje, né. Ano passado eu conheci Thiago pessoalmente, né, mas hoje em dia eles estão cada um no seu rolê, né? E acho que o Thiago tá pelo Centro-Oeste, morando por lá, né? E Cris que tá no Acre, né? E pelas últimas vezes que eu falei, acho que com ela, né? E aí eu tenho outros materiais aí que eu devo ler no outro programa e vou estar rolando alguns sons aí também que eles participaram, né? E coisas lá de Manaus, né? Eu rolei aí já o de lá, subúrbio pra subúrbio, né? E aí, daí eu vou rolar aí daí do Split aí, que é o subúrbio punk terror. E deve rolar aí o Caos Infecto e o Subcore também, se der. Que é uma coletânea que rolou lá na época também, né? Em alguma época aí dessas aí também, né? Não sei a data ao certo. Que de várias bandas que, né, rolou lá em Manaus lá, né? Gravadas lá em Manaus. Nem todo mundo que participou, né, era de Manaus. Tinha o pessoal do Maranhão e de outros lugares. E aí, mas foi gravado lá em Manaus, né, tudo lá. E aí também rolou aí o Tragédia Social de Santa Catarina, né, e Pinhém, que eu acho que é, não me lembro agora, é da Espanha, agora que eu lembrei aqui. Aí vamos ficar por aí, vou botar mais uns sons e daqui a pouco eu volto com a leitura aí dos informativos aí, do material. Olha os careta de merda aí, ó. Fala no cu da polícia, fala nos dois. Olha seu mapa. O espaço da rádio também. Nós. Mas vai, filha dessa porra. Ah, foi que terror. Fala aí, meu irmão! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Infesto Punk, expressão punk contra informativa. Esse zine tem 4 páginas e aí na capa ali, né, tem um texto, né, o começo do texto, na verdade, né, do que vai ser o zine todo, né, é um texto só o zine todo, né, com algumas imagens, desenhos e fotos. E aí na capa tem ali em cima a foto da Cris, sentado ali com as mãos nas pernas ali, de calça preta, jaco rebitado ali, né, camiseta preta ali com um patch ali, com ou uma estampa ali, né, com, dá pra ver um punk de moicano ali, alguma coisa escrita ali do lado dele ali, E aí no jaco tem um símbolo hardcore, mais uns dois pets ali, três, dois no peito, né? Um ali, um kill nazi, com a arma apontando ali pra alguma coisa que não dá pra ver, né? Provavelmente pro nazi, né? E aí um outro pet ali que não dá pra ver o que, um símbolo hardcore, né? Como falei, pintado, né, no jaco. E aí ele é todo rebitado nas mangas, nos ombros ali, no, na parte do meio. Ela tá com uma coleirinha de spikes ali no pescoço e tá com, tipo, a foto é meio que de cima, né? Dá pra ver ela meio de cima, ela tá com, olhando pro lado esquerdo, assim, né? Como se estivesse olhando pro lado, né? Como se estivesse, não, está olhando pro lado, né? E aí tem a caixa postal ali do lado, ali, do, né? Contato da época. E tem um, embaixo do nome escrito Infesto Punk, tem uma caveirinha punk ali, né? Um punkzinho, uma coisa assim, né? Lembra uma caveira, acredito que seja uma caveira, né? Tá bem diferentezinha assim, que ela toda, cabelo dela todo espetado em volta dela assim, né? E aí fica meio, né, que ela não tem pescoço, não tem o corpo, é só o crânio, né? Com o cabelo espetado todo em volta assim. E aí tem um escritozinho ali de canto ali, né? É uma frase, né? É, com a casca cada vez mais grossa e a mente cada vez mais ácida, estou aqui debruçada em pensamentos questionadores que me movem a reflexões enquanto uma ser punk hardcore. E aí depois vem o texto, né? E aí ela tá ali no, na imagem, tem mais um punkzinho escrito ali em cima, perto da cabeça dela ali, né? Dá pra ver só um pedaço do cabelo dela também ali, né? Cabelo preto. E aí vamos ao escrito. É apenas uma ótica punk. Mais uma vez, nós punks dessa city nefasta podemos nos reunir e expor para fora anseios por cultura viva. Ideias e opiniões foram expostas sobre vários aspectos que nos movem enquanto seres punks pensantes. A noite entrou pela madrugada e o álcool, como sempre, nos entorpecendo e nos proporcionando algumas horas de refúgio diante do estresse cotidiano. A vitrola também estava presente e embalou a madrugada caótica dos punks. Muita interação, discussões maduras, buscando inovação e não ficar olhando para trás e suspirar por um passado saudoso que não volta mais. Sobretudo, firmar uma realidade do falar menos e fazer mais, pois nossa resistência não deve e não vai morrer na boca. Manaus é praticamente uma ilha cercada por águas e bem distante também de outros sítios. Por isso, às vezes, dificulta a vinda de punks para essas bandas, o que nos leva muitas vezes a buscar rolês para sacar outros seres. Pois nada melhor para o punk ou para punk ir para atrás de trombar ideias e comportamentos diferentes dos seus. Pois acho que esta é a evolução daquele ou daquela que se diz punk. E não ficar achando que o punk é uma religião cheia de pastores buscando fiéis seguidores de suas regras ditas verdadeiras. Infelizmente, no meio punk, alguns preferem se afundar no seu mar de ignorância, se achando os seres supremos da verdade punk. Quando não é isso, são os conhecidos papagaios ou radiogravadores ambulantes que perambulam por aí repetindo tudo o que escutam de outras bocas e assim baseiam suas opiniões em cima de opiniões alheias. Tisk tisk. E o que dizer dos museus vivos que vivem de passados de si mesmos e dos outros, sustentando conceitos em relação a terceiros do tipo: ah, quando eu trombei fulano, ele não tinha ideia. Ou ah, eu ouvi dizer que ele ou ela é pseudo porque meu contato me disse. Se esquecendo que o ser humano é um ser pensante, inovador de ideias próprias, evolutivo, reformador de si, mesmo que todos estamos em constante mudança. E mais, que cada realidade tem suas próprias características, ou seja, cada realidade tem sua realidade, sua identidade, e caminha com suas próprias pernas buscando resistência tão somente pela cultura punk e não visando competição por status do tipo: minha realidade mais fodida, eu produzo mais que fulano, eu sou pancão das antigas e por isso tenho moral. E que venham os paga-paus, fuck off. Enquanto a mídia mascara e os jornais omitem, os punks seguem articulando contra a informação punk hardcore na escrita clandestina. Essa frase aí tá no finalzinho da página aí, né? Dessa primeira página, aquela capa, né, no caso. Aí é uma frasezinha logo no meio, assim, o texto. Aí o texto vai continuar na segunda página. E aí tem mais um desenho de um punk ali, tá escrito ali, Drunk, um murinho de tijolos. É um punk deitado ali no chão ali, é só uma silhueta só, um punk cabelo espetado ali, com uma garrafa jogando uma bebida na boca ali. E aí, uma coisa que eu esqueci de comentar é que esse zine tá com uma xerox bem acinzentada, né? E aí, tipo, o texto é todo escrito branca. Então, como o fundo preto, né, que era pra contrastar com a letra branca, ficou meio confuso um pouco, né? Eu não sei se perdeu a qualidade com o tempo ou já era assim, né? Aí ficou meio confuso um pouco algumas palavras, algumas letras. Se confunde um pouco com o fundo, assim, né? Que tá mesclado de cinza com preto, todo chuviscado, assim, né? E aí fica um pouquinho confuso. Aí, às vezes, eu vou errar uma palavra e reler de novo, né? Mas isso aí é normal. Pois eu encaro o punk como um universo múltiplo de expressões livres. Lógico que expressões que não desvinculem da real proposta do punk e sua postura radical consciente, e não uma cartilha que limita meu eu questionador. Pois, pelo que eu sei, não estou competindo numa passarela por troféus e medalhas. Minha intenção é interagir com outros punks que tenham algo a me acrescentar e vice-versa, ao invés de ficar torcendo o nariz para outras realidades e pessoas que não conheço nem nunca trombei e que só saco por ouvir falar. Né? Já que é muito fácil especular os outros, o difícil é tirar essa bunda mofenta e cheia de teia de aranha do trono e sair por aí para sacar os punks cara a cara. Ou mesmo tentar um intercâmbio por cartas, coisa que alguns nem dão mais tanta importância. Complicado, hein, punks? Pois, ao contrário do que alguns possam achar, existem muitos por aí que não ficam suspirando o passado alheio e nem ficam pagando pau para quem já movimentou o punk. Clube do Bolinha só existe no gibi, panelinha aqui não tem ascensão, a vida que segue, rapaz. O mundo gira, pessoas vêm e vão, fatos estão constantemente acontecendo. Eu não sustento ícones e vocês, ídolos no meio punk, é o caralho, iconoclasta sou até o fim. Não procuro envaidecer minha postura para pagar de fodástica, pois outros não caminho pelo certo, respondo meu proceder na lata. Não tenho rabo preso, troco ideia na manhã sem querer prevalecer meu raciocínio e acima de outro. O problema de alguns é que só sabem falar e falar. E aí, depois dessa parte aí, tem uma foto ali, né, do Thiago e da Cris ali, deitados ali, eu acho, ou sentados, estão num banco, né, parece num banco de praça. A foto tá bem acinzentada ali também, né, e aí dá pra ver só um pouco deles ali, né, os dois de jaco rebitado ali, todos de preto, né. Acho que o Thiago tá com a camisa de cor cinza ali, né, com um pet ou uma estampa preta ali, escrito punk. Aí tem umas imagens, não dá pra identificar. Aí a Cris também tá com uma camisa ali, com um punk ali também na camisa ali. E aí dá pra ver alguns rebites dos jacos, né? E aí não dá pra ver, isso tá mostrando eles da coxa pra cima, né? E aí dá pra ver aqueles bancos de, tipo, banco de praça, né? De madeira, com aquelas madeiras, tipo em listras, né? E aí depois continua o texto. Mas ouvir e tentar analisar as coisas de um ângulo diferente dos seus, isso poucos querem, não é mesmo? Pois estão muito ocupados tentando catequizar os outros de acordo com suas verdades absolutistas. Os tão conhecidos como cobradores de plantão deveriam trabalhar no rumo de cobrança e pois têm um talento nato, que gastam a maior parte do tempo cobrando posturas alheias, como se todos nós tivéssemos a obrigação de seguir um enorme questionário de como ser punk. Tipo isso, pode isso, isso não pode, isso é coerente, isso não é coerente. Observação, a coerência vai de cada um, partindo do ponto de um auto questionamento primeiro, para depois questionar o outro mas desde que baseada numa lógica racional e não julgadora, muito menos apelativa e precipitada. A questão é que eu achava que os talibãs só existissem lá para as bandas do Oriente, mas eu estava enganado, eles estão no meio funk também. E cuidado, se você não passar na prova, você está reprovado, hahaha. Ou pior, vai arder no mármore do inferno, hahaha. Vão se fuder, porra, vão policiar lá na casa do caralho. Procurem vivenciar algo a mais do que uma redoma de vidro. Olhem à sua volta e tentem enxergar algo mais do que um reflexo no espelho carregado de rebites. Existem outros punks por aí, existem outras realidades por aí, ideias novas que talvez vocês nunca puderam assimilar por falta de conversa, pois o orgulho às vezes não deixa. Existe um mundo lá fora que não se resume ao seu. Aí tem a próxima página, né? Continua o texto, né? Mas aí em cima tem mais uma foto ali do Cris de Thiago ali. Também ali, é, tipo uma selfie, né? Assim, dos dois ali, dá pra ver o braço esticado assim do Thiago ali, né? É, aí tá a Cris, o Thiago na frente, Cris atrás, né? E aí ali já com os rebitados, também é uma foto mais bem acinzentada ali, né? Dá pra ver uns pets ali, alguns rebites ali, mas não dá pra identificar nada. Só dá pra ver do peito pra cima. E aí tem uma frase do lado, assim, escrito: Hey Punk, reaja e movimente sua realidade. Faça valer sua cultura, procure inovar e não apenas apontar defeitos. Pois se ficar só reclamando e não buscar fazer a diferença, tuas críticas não valerão de nada. É como tomar veneno querendo que o outro morra. E aí continua. Tanto radicalismo mesquinho não te vale de nada, só te leva ao fracasso. E por isso que vemos tantos morgando, tanta rotatividade, por que será, hein? Porque o punk é uma fase adolescente ou porque estavam tão presos em estereótipos e autoafirmações que não perceberam que o punk é um universo de ideias polivalentes e unilaterais. A existência punk individual de cada um nos é uma questão pessoal que não empaca nos chavões, muito menos nas mesmices involutivas e policialescas. Atitudes arbitrárias na convivência punk só demonstram quanto alguns ainda não se desprenderam do vicioso ciclo social, pois ficam reproduzindo tudo aquilo que negamos radicalmente em nosso meio. E o pior, que ainda tem uns e outros por aí que faziam ou ainda fazem apologias bestas do tipo que para pagar de ultra mega power punk que tem que fazer a linha miserável e sem perspectivas materiais, interpretando de forma burra a expressão no future no hope, afirmando que é pobre mesmo, como se a miséria fosse a oitava maravilha do mundo e não uma realidade deprimente que assola milhares de vidas pelo mundo, enfim, e que é um punk sem futuro mesmo porque vive na miséria. Oh, coitados, não entenderam porra nenhuma mesmo. Como se hardcore, para ser hardcore, precisasse se enfiar debaixo de uma ponte, tomar banho de lama e comer rato assado no jantar. Putz, com certeza não assimilaram porra nenhuma. Bando de desinformados. Não se tocaram que só estão reproduzindo a imagem que a mídia mentirosa, o meio social burguês e a massa manipulada sustentam ao nosso respeito. Punks alienados e parasitas que não fazem nada além de se drogar e quebrar tudo. Bem, sobre as drogas, é bem verdade que rolam em nosso meio, mas elas são tão antigas que desde que o mundo existe elas estão e aí para o consumo de todos, e isso não se resume somente aos punks, mas a uma grande parte da população, independente do abismo social que nos divide. Isso não é um fator predeterminante que nos rotule como um bando de inconsequentes que vivem a vegetar. Afinal, qual é a pior droga, as químicas ou as televisivas? Quanto à questão de quebrarmos tudo, realmente quebramos. Quebramos com tudo que nos tente envenenar, nos padronizar, nos tornar ovelhinhas obedientes e complacentes que seguem rumando no rebanho dos ditos normais. Ou seja, quebra de valores é constante, mas não significa que precisamos nos tornar um bando delimitados, vítimas de nossa falta de raciocínio sensato. Lógico que não precisamos ascender socialmente, cada um de nós buscamos nossos meios de sobrevivência, cada qual nos seus corres individuais, mas por vezes já presenciei ditos punks criticando esse ou aquele que optava pelo trabalho assalariado e não pela sobrevivência autônoma. Cito esse fator em especial que observo mais lógico que existem outras atitudes mesquinhas, mas que digam punks, vocês acham que o valor cultural de um punk se mede pela sua forma de sobreviver? Como disse antes, o punk é liberdade de expressão e não uma prisão. Como devemos encarar a expressão restrição punk? Até que ponto devemos ser restritos? Ou melhor, de que forma podemos encarar isso partindo de uma ótica inteligente e não arcaica? Claro que a desconfiança faz parte, é natural, mas o que não quero para mim é me tornar tão inacessível, que tenha que me enfiar num buraco escuro onde ninguém me veja nem fale comigo, como um brother punk sempre diz. O punk não deve morrer com a gente, aliás, o punk não vai morrer com a gente. Outros e outras estão chegando ou vão chegar por assim como nós, e existem seres por aí com tanta ânsia de contracultura marginal e subversiva, e também assim como nós, se afinizarão pelo punk, não como um modismo nas ruas, mas sim como uma essência crua que surge em cada um de nós, pois, como digo, ninguém vira punk. Nós descobrimos punks e é natural que a partir daí busquemos informação, interação com os outros. Punk se sente bem quando está entre punks. Esse é o ciclo da caminhada punk. Agora, o que é uma de ficar fazendo de maioral para todo mundo que chegar querendo trocar uma ideia? Pois aqui ninguém é dono dos direitos autorais do punk, não é mesmo? Restrição é válida para combater os comédias e sanguessugas como uma forma de reação à banalidade, deturpação e mediocridade, e não para afastar outros punks. Eu não sou senhora detentora da supremidade e me exponho em auto questionamentos o tempo todo. Analiso minhas pisadas assim como analiso a dos outros, lógico, sem ficar buscando falha no rabo alheio, pois tenho meu próprio rabo para cuidar. Simplesmente busco, através dessa escrita, expor uma parte dos meus pontos de vista, assim como procuro ouvir os dos outros também. Aqui tudo é uma troca, seja de opiniões, informações, expressões ou de vivências. Lembrando que somos todos punks em movimento, mas individualmente únicos em nossas transformações e observações. A caminhada punk não para por aqui. Ela é ilimitada e evolutiva. Deixemos de lado as disputas banais, o ego inflado e a falta de comunicação. O futuro é incerto, mas o presente somos nós quem articulamos. Punks de hoje e do agora. Conspiração e reação. By Chris. Então, essa última parte aí foi mais difícil de ler. Tava mais cinzenta ainda do que o restante. E aí rolou umas falhas técnicas aí. Talvez até alguma palavra que eu tenha lido errado. Mas aí foi que foi. E aí a última página, essa daí, né? Aí tem mais umas imagens ali. Aí tem mais uma escrita ali. Expressão punk hardcore não se resume ao som e visual. E está muito além de egos e competições. É postura crua e radicalismo inteligente, negando a ignorância. Aí isso é um escrito manual, né? O resto é tudo escrito digital, né? Escrito digital, né? Com fundo preto, cinza, no caso aí que tá... A Xerox já está acinzentada, né? Mas aqui é um fundo preto. Essa parte final aí tá um fundo bem preto. E esse escrito com uma escrita manual na branca, né? E aí tem um punk ali, um desenho, né? Uma arte ali, punk ali, de um punk de três moicanos, com a cara ali bem raivosa. Aí o jaco dele é... tem uma manga de um lado e do outro lado é sem manga. Aí ele tá com. E aí, ou é uma manga de outro tipo. Assim, a manga direita é uma manga xadrez e a manga esquerda é uma manga listrada, de listas pretas e brancas. Ou pode ser uma camisa de manga comprida que tá por debaixo ali, né, do colete, né? Pode ser um colete com a camisa, só que aí cada manga é de um jeito. Uma manga do lado direito é xadrez e a do lado esquerdo é listrada. E aí o todo rebitado ali na parte do meio, com uns spikes no ombro, uma coleira de spike no pescoço, uma camiseta preta ali que ao que parece tá escrito punk, de preto e com fundo branco ali, né? Tipo, estampado. Aí ele tá com a mão ali, os punhos fechados ali, as duas mãos perto da cintura. Parece que a mão esquerda tá segurando alguma coisa, mas eu não consigo identificar o que é. E aí tem dois cintos de rebite ali, um cinto ali, como se estivesse segurando a calça mesmo, né? E um outro mais caído ali, com vários spikes. E aí tem uma luvinha na mão esquerda, na mão direita, quer dizer, uma luva preta ali, com os rebites também na luva. E aí, no canto da página ali, mais um pouquinho mais em cima, tem uma arte, né, que rolava muito aí nos adesivos, nos patches aí. Stamp Out Fascismo, né? Aí uma bota ali, indo pisar uma aranha ali com uma suástica, com a cabecinha de um carequinha, né, de um skinhead. E aí Stamp Out em cima e Fascismo embaixo. E aí no meio a imagem. E aí mais embaixo tem uma foto da Cris ali. Acho que ela tá sentada ali, né? Com as mãos em cima das pernas ali. Pra ver ali de coturno, calça preta. Não sei se ela tá com alguma coisa na cabeça. Ou é o cabelo dela que tá preso pra trás. Aí dá pra ver ali, né? Acho que ela tá de colete com um casaco preto por baixo ali, né? De manga comprida, uma camisa de manga comprida, um casaco. Ali, o jaco todo rebitado ali e um patch branco ali na camisa ali com uma imagem ali que não dá pra identificar o que que é. Ela tá segurando uma sacola na mão direita, né? Como eu falei, as duas mãos estão em cima da perna, dá pra ver um cinto de rebite ali na cintura. E aí mais embaixo dela assim tem uma foto de uma criança ali com uma tarja preta no olho, talvez seja filho dela e do Thiago, né? Ou não sei. E aí mais embaixo tem um desenho ali de um punk ali bem pequenininho. E aí é um punk ali, tipo como se ele estivesse pichando na parede ali, punks subversão, alguma coisa assim, um símbolo hardcore. E mais uma outra escrita embaixo ali, um punk de cabelo espetado ali, jaco rebitado, calça ali cheia de pads ali. Ah tá, isso tá na, tá na camiseta da criança, agora que eu identifiquei, caraca, tá bem acinzentada essa coisinha, é a criança ali, né, e aí tá com a camiseta preta e esse pet tá na camisa da criança. Eu pensei que era uma imagem embaixo da criança, né, não, é que agora que deu pra entender, é isso. E aí esse aí terminou esse zine aí, o Infesto Punk. É um informativo, né? Foi aí com as reflexões aí sobre alguns pensamentos dela sobre, na época aí, né? E aí eu vou botar mais uns sons aí, daqui a pouco eu volto com outro Infesto Punks. O outro é mais caráter antifascista, né? Com questionamentos sobre isso. E um rolezinho deles por lá. Daqui a pouco eu volto. Yeah. É só pra quem é mesmo, hein? Pra quem não é, já era. Yeah. Infesto Punks, informe Punk Hardcore, a periódico de caráter antifascista, setembro de 2010. Então, esse, não sei porquê, tem 3 páginas. E não sei, que é estranho, né? Normalmente são pares, né? Ele tem 3 páginas. Eu acredito que eu omiti alguma página aqui, que deve ser alguma coisa. Que às vezes os punks fazem materiais e quando eles enviam, aí eles enviam, às vezes específico, né, pra alguém, e aí envia com mais alguma coisa, uma cartinha, né, tipo, no caso, isso aqui tem 3 páginas, eu acredito que na 4ª página seria alguma, na outra página seria alguma carta, alguma coisa específica, e aí eu não sei porque eu omiti aqui, né, talvez seja isso, porque seja de caráter pessoal, né, e tal, né, e aí esse daqui, né, é um sobre um rolê, né? Com uma treta com os careca e tal, né? Alguma coisa assim, né? Que eu me lembro. E aí, mas vamos ler aí. Ele tem algumas imagens, né? E umas fotos de uns fuleiragens ali, dos skins, né? E aí, começa logo com um texto, né? É tipo um, né? Como informativo, né? Ele tem ali uma imagem ali embaixo, ali tem logo escrito em cima. Infesto Punks, e aí, informe Punk Hardcore. A periódico, caráter antifascista, setembro de 2010. Esse não tem endereço de nada, né? Aqui na primeira página. Aí ele tem embaixo ali, como eu já ia falando, tem uma imagem, né? De um punk socando a cara de um skinhead ali, com a suástica na cabeça, suspensório, camiseta de gola polo e um 88 ali no braço ali, que tá levantado pro alto ali, e ele tá saindo uns sangue da cara dele ali, escorrendo ali, tá com um X no olho ali, né? Como se tivesse apagadão, né, que normalmente usa esse X no olho para dizer que, né, tipo quando você desmaia, né, uma coisa de desenho, né, de quadrinhos e tal, né, essa ideia, né, aí o punk que tá socando a cara dele ali tem um cabelo espetado, de moicano, né, de cones, e aí no jaco dele atrás tem uma suástica cortada ali, como se fosse um pet costurado, e no casaco ali, na manga do jaco, tem um escrito antinazi, né, assim, pegando do ombro até o punho, né, e ele tá com os dois braços ali na direção do skin, né, só que um tá acertando a cara e o outro tá um pouco antes, né, com a posição de socar, né, e aí tá escrito ali, fuck off nazis em cima. E aí tem uns escritos do lado ali, morte aos skin, oi, street, oi, black nazi, pseudos e seus simpatizantes, up the punks hardcore. E aí essa página de fundo tem umas colagens cinza ali, né, pra dar um fundo, né, e aí o texto colado por cima. E aí vamos lá. A maldita praga fascista está cada vez mais se alastrando por aqui em Manaus. É fácil perceber devido ao grande número de cartazes espalhados pela cidade, não se restringindo somente ao centro. Lembrando que tempos atrás um dos líderes dos carecas do subúrbio da Zona Leste, conhecido como Aranha, viajou para São Paulo a fim de buscar reforços para seu bando, que até então já era considerado numeroso. Pois bem, esse tal Aranha voltou trazendo mais 5 carecas. Outros vieram de DF para fortalecer ainda mais essa horda fascista e assim dar mais suporte para o contágio se fortalecer para o nosso total repúdio. Acabou que agora as facções estão recrutando mais e mais acéfalos, promovendo a lavagem cerebral, introduzindo a intolerância cega na mente manipulável de moleques desinformados. Sábado 24 de julho à noite, eu e meu companheiro Thiago resolvemos dar um rolê para trombar um punk que está passando um tempo por aqui. O mesmo situa-se num barraco perto do centro da cidade, e sábado é infestado de careca no centro, mesmo assim resolvemos ir para lá ver qual que era. Na volta pegamos um vinho e saímos chapando. Estávamos atentos olhando para os lados, pois sabemos que esses putos sempre aparecem do nada, na covardia. Entre uma conversa e outra ficávamos nos perguntando se os carecas aparecessem. Não demorou muito, acabamos o vinho, levantamos e fomos pegar um busão de volta para o nosso barraco. Quando atravessamos a rua, surgiu por trás da gente um cabeça raspada perguntando se éramos punks. Dessa vez se tratava de um skin. Eu estava com uma garrafa na mão e Thiago com uma corrente de moto. Rimos na cara dele e falamos, sim, somos punks, sim. Vai querer treta, cabeça de rola? Quando íamos partir para quebrar ele, chegaram mais 6 skins. Apareceram do nada armados até os dentes. Ficaram nos rodeando, ameaçando. Como não somos super-heróis, entramos no primeiro busão que apareceu. Logo atrás, os skins indignados com o motorista que não abria a porta para eles, ficaram chutando o busão, gritando em cor skinhead. O fato frustrante desse rolê é que, como estavam em número inferior a eles, a desvantagem era enorme, então não pudemos ir para o combate corpo a corpo. Ainda mais que estavam munidos daquelas machadinhas e demais armas que são fabricadas para serem usadas de forma devastadora. A vontade deles com certeza era de nos trucidar. Muito se fala em zines informativos cartazes sobre esses bastardos que tanto boicotamos, mas nos sentimos realmente ódio de tomar força maior quando esbarramos cara a cara esses seres de tamanha intolerância mental. Não foi dessa vez que botamos pressão para cima deles, porém, não iremos nos abater nem nos amedrontar, tampouco deixar de dar nossos rolês, espalhar cartazes e informes, parar de usar visu por medo de ser visto por um deles. Se eles são uma praga, nós somos o veneno, letal e mortal para o desgosto deles, e contra nós não existe antídoto. E aí, essa segunda parte aí do texto aí é no, na segunda página, né? Tá escrito ali, punk hardcore contra vermes cabeça de bosta. Aí tem vários skins ali, uma foto de várias skins, talvez seja de lá, né? Não sei. Ou é uma foto de skins aleatória só pra representar ali, né? Aí tem ali dois, quatro, seis ali, tudo fantasiado igual ali. Casaco preto, calça branca, cabeça raspada. Só um ali que tá de. Parece que tá de jeans. Aí depois tem mais dois embaixo ali, né? Também calça jeans, casaco preto e coturno, cabeça raspada. E aí, manifestação casca grossa, morte e aniquilação às cabeças de ovo e todas as suas facções de merda. Aí tem uma arte ali, um punk encostado na parede ali com a mão no bolso e uma arma ali atirando na cabeça de um skin ali. É num beco assim, né? Tem uma rua no fundo, passando, né? Um prédio de fundo, uma rua. Aí o beco ali, né, onde tá os dois, aí o skin tá caindo pra trás, assim, com um tiro na cabeça. Tem um tatu num braço dele que tá levantado pro ar, tem um tatuagem escrito oi, no outro tem uma suástica, e ele tá com um taco de beisebol na mão ali, mas ele tá soltando, né, quando ele tá caindo. Aí tá com suspensório branco ali, camiseta branca e uma calça de cor escura ali. E aí tá escrito, tem uns escritos ali na parede, HAL, anti-nazi, punk, aí uma suástica cortada ali, uma lata de lixo, as paredes aparecendo uns pedaços de tijolo, né, descascada, né, uma janelinha ali, e o punk tá de colete, rebitado ali, com os dois pets ali, que na parede tá escrito, tem uma a mão que tá no bolso ali, tá escrito punk no braço, tem uma tatuagem ali, cabelo espetado, preto pro alto, e aí no braço que tá com a arma apontando, atirando no skin, tem uma, acho que uma tatuagem também numa parte de cima, e um bracelete ali no punho. E aí tá com os dois cintos de rebite ali, um na cintura e o outro caído assim, e uma calça toda preta. Essa dá pra ver ele da canela pra cima. E o skin também. E aí na última página é morte aos skinhoi, street oi, black nazi, pseudos e seus simpatizantes, o The Punks Hardcore. Ação antifascista, esmagaremos todos os nazis. Fuck off nazi, o The Punks Hardcore. Manifestação, casca grossa, morte e aniquilação, as cabeças de ovo e todas as suas facções de merda. Ah, tá, agora eu entendi. Esse informativo só tem duas páginas. A terceira página foi eu que montei com as duas imagens que tem na primeira página, e na segunda página eu montei uma terceira página pra fazer um cartazinho, né? Pra usar, pra colar por aí, alguma coisa assim, né? Agora que eu entendi. Aí eu lancei junto com o material no blog, entendeu? Aí foi isso. Não é um três páginas, são só duas páginas só. É uma folha frontiverso. E aí a terceira página é só uma montagem, com as mesmas imagens de cima. Escritas as mesmas coisas, né? Manifestação casca grossa, morte e aniquilação, cabeça de ovo, todas as facções de merda. By Chris. Escrito ali. Embaixo da escrita. E aí, esse daí foi o Infest Punks. E terminamos aí, né? Mais um material Punks aí. Dessa vez aí com os Infest Punks informativo aí de Manaus aí. O Infest Punks. O outro de quatro páginas e esse aí de duas páginas. E vamos ficando por aí até o próximo programa. Botar mais um som e inter. Thank you. bandas que rolaram no programa: Pinhém, Tragédia Social, Subúrbio para Subúrbio, Split com Punk Terror, Caos Infecto e a coletânea Subcore. Aí rolou um som de cada banda aí: Sub for Sub, Desgraça Humana, DSC e Hate Venena.